pequena princesa, és a primavera. Um anjo inocente que nasceu pra mim. Sua pele macia é como magia. Seu corpo ardente me faz delirar. Estou com saudade do seu toque inocente, do aconchego, do meu jeito, com seu jeito de amar. Sombrando na ânsia de amar, entendo a esperança de um dia voltar. Pequena princesa, és a primavera, és encanto, acalanto, fascinação. Espero, ó princesa, sua compreensão. Estou com saudade do seu toque inocente, do aconchego, do meu jeito, com seu jeito de amar. Estou com saudade do seu toque inocente, do aconchego, do meu jeito, jeito de amar. Na sombra, sombrando na ânsia de amar, entendo a esperança de um dia voltar. Pequena princesa, és a primavera, és encanto, acalanto, fascinação. Mas espero, ó princesa, sua compreensão.